Fica aqui comigo essa noite, por favor. Vai não, amor, vai não, amor. Tô com uma saudade de sentir você roubando o cobertor. Eu tô. Se você quiser, eu peço um japa pra nós dois, ou faço um feijão com arroz. Não importa o que vai ter na mesa, se o amor é sobremesa. Botei pra gelar um vinho pra tomar, mas vou beber seu beijo. Hoje eu tô, sei lá, mais apaixonado do que cantor sertanejo. É o amor que veio como tiro certo e me acertou. É do seu beijo que me viciou e me deixou assim tão dependente de você. É o amor que veio como tiro certo e me acertou. A culpa é do seu beijo que me viciou. Se você quiser, eu peço um japa pra nós dois, ou faço um feijão com arroz. Não importa o que vai ter na mesa, se o amor é sobremesa. Botei pra gelar um vinho pra tomar, mas vou beber seu beijo. Hoje eu tô, sei lá, mais apaixonado do que canto sertanejo. Ei, vê hoje. É o amor que veio como tiro certo e me acertou. A culpa é do seu beijo que me viciou e me deixou assim tão dependente de você. É o amor que veio como tiro certo e me acertou. A culpa é do seu beijo que me viciou e a cada dia aumenta mais o meu querer. É o amor que veio como tiro certo e me acertou. Que sou louco por você. Ferrugem!